Muito bem, nós estamos aqui novamente com o senhor Carlos Souza. Como que chama aqui esse templo onde a gente está? Boa noite, Jefferson. Aqui o nome do templo é Templo de Quimbanda, Armada de Beuzebu e Exu João Caveira. O Exu-chefe da casa aqui é o João Caveira. Então vamos ver aqui o que é que tem aqui do lado, primeiro. Primeira pergunta que o pessoal vai fazer é se é real ou não é esse crânio. Aí você quer deixar isso para a imaginação deles ou você quer responder? Ah, dá para ver que é uma réplica de um crânio, né? Uma réplica em resina. É apenas Bom, uma réplica, isso aí. perfeito. É apenas uma representação, né, da linha dos Caveiras. Tá? Aqui a gente tem também altar de Aqui, deixa eu mostrar. maioral. Tá? Isso aqui é um altar. Seria um altar de Exu Mor maioral dentro da Quimbanda, né? Tá. Na verdade, essa imagem é uma imagem do ocultismo que representa Bafomé, mas no culto de Quimbanda, o sincretismo de Beelzebub é feito com essa imagem, mas de frente a um altar desse pode ser reverenciados vários tipos de divindades. Aqui na minha casa, no caso, Lucifer, Beelzebub, e por aí vai, depende muito da filosofia da pessoa, da filosofia da casa, tá? Mas vários nomes podem ser citados na frente de um altar de maioral. Claro que sim. Perfeito. É uma representação em altar porque a gente cultua ele como um deus, tá? Então não tem como fazer um assentamento, né? Porque um deus não tem corpo físico na terra, ele não é um Exu, entendeu? Entendi. Então, beleza, vamos vir para aqui, para esse lado aqui. Aquela imagem ali é o quê? Aquilo é uma blasfêmia, né? Blasfemando um pouco o cristianismo, mas esses quadros que eu tenho aqui, que eu uso também, bastante já veio até mesmo de estúdio que eu já tive e trabalhei. Eu trouxe aqui para dentro e acabei adaptando um pouco mais para dentro do culto, assim, do meu estilo, né? Claro que sim. Aqui é o quê? Aqui, na verdade, essa sala é tipo como se fosse uma recepção do templo, tá? Que a gente pegou e Vamos ver. transformou para receber o pessoal, Entendi. Aqui né? quem que é essa imagem? Aqui é a representação da Maria Caveira, a pombagira que eu trabalho. Maria Caveira. Esse aqui é uma forma de recepção também. Sim, representação, né? De um Do caixão. Na verdade, caixão. tudo que está ligado aqui, a gente quis representar um pouco Isso aqui é o quê? o cenário obscuro. São castiçais, né? Tá. Onde a gente costuma acender vela. E essa entidade? É o seu João. Essas imagens que eu tenho aqui na parede, esse aí seria um João Caveira. Isso, Mas essas castiçal. imagens que eu tenho são imagens antigas de Exu, né? Da década de 80, né? Da década de 90. Você vê que é difícil hoje em dia se achar a imagem vermelha. Ali é Exu Matança, destranca a rua, Mas Exu Matança, Lucifer, esse aqui é destranca, destranca a que rua, ali é Lucifer. Exu Brasa. São Exus que hoje em dia, em terreiros de Umbanda, assim, é difícil você ver essas entidades presentes, né? Isso daqui significa o quê? E aqui é um símbolo de ocultismo, né? Representando aí também nossa visão de maioral, seja Lucifer, seja Beelzebub, para uns Bafomé, né? É um símbolo tradicional, bem antigo também, todo mundo conhece, ele é muito usado não só na Quimbanda, como em várias vertentes de segmentos, entendeu? E esse ali quem é? Ali seu capa preta, essas imagens vermelhas, né? Porque o Exu, a imagem de Exu perdeu muita característica hoje em dia. Você vê que hoje em dia os Exus vêm mais moreninho, Você de queria roupa, manter né? isso. Eles estão meio que tentando ofuscar essa imagem E diabólica. essa aqui embaixo, que Aqui é o João Caveira. Na verdade, essas imagens, né, são imagens de Umbanda, só que a gente dá uma personalizada Entendi. aqui dentro do templo. A gente acaba dando uma manipulada, né? E esse aqui? Aí tem a imagem do ceifeiro, né? Representação da morte, né? Que Que seria a energia legal. de Umulu dentro da Kalunga, dos mortos, Sim. da decomposição. E aqui embaixo? O Aqui Cristo está na cabeça. seria a nossa posição, né? Averso ao cristianismo, representação do povo da Kalunga, né? por se tratar de uma, de uma cruz de catacumba, tá? Então vamos mostrar um pouco esses quadros aqui. Mas vai, pode ser primeiro. Eu vou aqui, ó, e mostro. Isso aqui é castiçal, aquele ali é quem? Esse é Exu Porteira, né? Uma imagem também representativa. Todas essas imagens que tem aqui. Porque na casa a gente não trabalha com imagem firmada, esses tipos de coisa. Então é mais para decoração, né? Entendi. Mais para dar uma impressionada, um respeito também. Sim. Fica legal. Manter ali a energia do propósito do tempo, né? Com certeza. Manter ali a sintonia da energia do propósito do tempo. E aqui são algumas gravuras de artistas que eu gosto também, né? Que eu acabei adaptando, e algumas coisas que eu já tinha. Legal. Acabei aproveitando para decoração. Uhum. E aqui no chão tem um ponto riscado. De quem que é? Esse é o portal do nosso templo, né? Ah. É o portal dado por Gnose para a gente, pelos Exus e Pombagiras da casa. Na verdade, ele representa a força da casa hoje, entendeu? Entendo. Todos os Exus e Pombagiras que trabalham dentro da casa, trabalham dentro desse portal de força. Certo. Tem alguma função esse templo, esse portal aqui? Com certeza. Um ponto riscado se trata de um portal, né? Uhum. Se trata de uma identificação. Nossa. Como se fosse aqui também. Mas afeta um pouco a energia de quem passa em cima? Não, isso aí não tem nada a ver, porque a partir do momento que você já entrou na casa, é uma casa, é um templo espiritual. Certo. Então não vai diferenciar se você está passando em cima dele ou não. Você já está envolvido pela energia e pela egrégora. Entendeu? Tá certo. Muito obrigado então por nos receber aqui novamente. Você sabe o que é evolução, amigo? Se tu não sabe, vai atrás, caralho. Vai descobrir. Evolução não é satisfação, amigo. Própria caralho. Nem sempre. Condize com seu propósito, cacete. Das coisas que tu faz. Prioriza. Sete facas espetadas em cima da minha mesa. Eu vou chamar Maria Caveira pra pegar sua cabeça. Sete facas espetadas. Claro, e Pombagira. Salve as forças de Maria Caveira nessa casa. Claro, e Maria Caveira. Seu sorriso é alucinante, um mistério no olhar. Fazendo a sua magia que as Yeah. tentando lá na barriga. Ai, desculpa. Ah, tá bom, né? Agora tô. Assim, rapaz, ó. Muito bem. Confundindo a Ave Maria, caralho. E... tá bom contra a Maria, pior se fosse o Zé, né? Eu tô. Senhora, é uma honra. Falo de mim, o nome é das forças. Temos que não conhece ainda Rasto Maria, Calumeira, Anteira, Calunga. Oh, a pensão que eu sou macho, vai pensando. Tá paradinho demais. Cara, eu pego essa porra que é pra mim sentar em cima. Para a senhora se tornar o que a senhora é hoje? Falo daqui pra sempre é fácil. vai ser. Não é a primeira vez que eu tô aqui nessa porra. Nem vai ser a última, cacete. Quando for preciso, eu venho. Tô vendo a condição hoje. De me mostrar também, cacete. Que eu não. Tá sendo passado. É meu nome, nome da casa. É a casa que eu trabalho. Se você estivesse com onde eu tatuava, mulher, você, tô futebol. Não tenho nada a ver. Mas hoje eu tenho a ver. Manda quem tá em terra. Quem tá em terra não é o João, é a Maria, cacete. Só um minuto. Se fala em vários lugares que homem não se deve jamais incorporar pombogira e se fizer pode fazer uma vez por ano só. Existe realmente prejuízo para o homem ou benefício de incorporar a pombogira ou não incorporar? Pode falar, pode ter certeza que meu filho vai ter dor no cu depois que eu for embora. Tu quer fazer, tu faz. Não sou eu tão presente que eu vou modificar caráter e personalidade de ninguém. Pode ter sua certeza. Não para com essa putaria. Tu quer fazer o quê? Cultuar o Exu? Saiba que eu sou Exu. E mais homem que muito Exu, se tu quiser. Eu sou do lado de fêmea também, cacete. Onde tem um, tem outro. Trabalho não vai vir porque é só porque é uma paninha aqui. Que tem, caralho? Tira meu filho, vê quanto meu nome não vale pra ele. Eu quanto Maria Caveira não fez por ele, por todos vocês que tá aqui, dependendo da Maria que seja. Maria não de guerra, Maria não de força, cacete. Hoje tô eu aqui, perdendo a minha força. E todo mundo sabe, não deu explicação. Da minha natureza, da minha força, cacete. Qualquer casa que se cultua, a entidade do poder que manda. Tá com a exceção de Pombagira. Ah, que eu não desço em mim, não desço não. Por que não? Tá querendo fazer o quê? Confundir a que tu pratica. Distorcer, ou moldar, um jeito fica mais fácil de digerir. É mais fácil colocar a culpa num padrão de entidade relacionado com o aspecto sexual, masculino ou feminino. Que tem, ninguém falou de nada. Eu venho onde for. Feio, macho, feio, fêmea. Todinho. Meu nome é citado aqui. Muito se faz pra mim. Eu muito se faz pela casa. E vou vir. Sempre vou vir assim, desde sempre dos costumes. Dependendo de qualquer coisa, eu tô sem voltar e minha energia. sangramento, meu valor e meu limite também. Porém, faço o que eu quero. E assim vou seguindo fazendo cacete. Não vejo problema nenhum. Se tu não tá pronto pra assumir uma entidade na energia espiritual do polo negativo das pombagiras, fica quieto então. Não chama, não pede. Quanto quiser, tiver certeza. Também não precisa me chamar. Eu tô aqui de qualquer jeito. Mesmo sem incorporar. Só que eu nem sou de vinho de terra. Venho quando me agrego, quando eu gosto. Quando tem pessoas que eu me sinto bem, quero conversar. Mas minha função aqui dentro é administrar e dar equilíbrio junto com aquele que eu ando. Nunca veja. Que se eu fizesse tudo de papo pra qualquer um, não teria muitas pombagiras sentadas. Eu não faço é porra nenhuma por outro. Meu papel é aqui. Chama meu nome, eu ando com João Caveira. Não vou amar, não vou alisar. E não mexe o saco com essas porra de pedido. Quem tá aí pra fazer isso já tá e trabalha desse conforme. E eu nem faço. Já sabe que eu não gosto de fazer determinada coisa. Então me pede, porque eu não gosto, cacete. E não vou engolir. Não adianta jogar mel no meu poder pra dançar o cu da sua nega. Que eu não como mel, nega. Se jogar minha comida, eu não tenho obrigação de adoçar o cu de ninguém. Eu vou é pôr, mas é pra fuder. Saiba pra que tu vai me chamar, cacete. E pra que tu vai citar meu nome. Salve Maria Caveira. Nem toda receita vai dar certo. É, cada receita funciona num lugar. Não vem me fazer engolir. Boa, tudo que vocês querem enfiar e me ofertar achando que eu tenho obrigação. Já falei, tá falado. Quer pagar pra ver, paga e se foda, não reclama depois. Qual é, Dona Maria Caveira, a forma que, a melhor forma que a senhora acha que o ser humano pode demonstrar o respeito que tem pela senhora? Que muito bem que eu me lembre, não pedi nada de ninguém, Só fala a verdade, não enrola a vida. Essa lei, qualquer lugar. O que que a dona Maria Caveira tem a dizer a respeito dessa colocação? Eu incorporo ela, eu dou de comer a ela, não faz mais do que obrigação me proteger. Dá o que eu quero, o que eu preciso. Eu não discordo desse tipo de pensamento. Perdi tudo na base de uma droga e de um acordo. Ambos sendo a ser dos dois lados. É assim, assim. Ah, é, também não é obrigado. Não preciso de esmola, de cachaça em ninguém. Ou põe uma imagenzinha lá no canto. Tá pensando que eu dependo disso, cacete? Não. Mas não se sabe. Queixo é acordo, queixo é troca. Dança e recebe, recebe se dando, sempre conversando. Não dá pra pôr uma expectativa de imagem. Como eu posso falar? No geral, cada um tem o que pode oferecer, cacete. E vai dando de conforme tem, de conforme vai. Eixo não é besta, às vezes não tô sabendo explicar. Mas enfim. Preciso incorporar minha pombogira para evoluir. Se um médium das, para ela evoluir, se um, porque eu gosto dela, eu quero que ela evolua. Se um médium da senhora faz essa colocação, como que a senhora interpreta? Como é que é a pergunta? Eu preciso incorporar minha pombogira para ajudar ela a evoluir. Se trata de estender a mão próxima ou fazer algum tipo. de caridade. Sempre volta a evolução. Pelo meu crescimento, né? Pelo meu conhecimento. Pelo meu respeito, pelo meu nome, que eu quero ver lá, cacete. E sempre que andar junto comigo. Evolução é a palavra que vai depender muito da forma de pensar de cada um. Oh, tô ajudando o Zezinho que tá doente, dou banho nele todo dia, ponho fralda, pastal nele, grande bosta. Zezinho tá cheiroso, com fraldinha. E você tá com filho da puta? Tá esquecendo de você por causa do Zezinho? Quero saber da sua caminhada contar de vocês também. Tu vai dar naqueles que vai te dar força, reconhecimento, livre conexão, se é sentimental, espiritual, ou que seja evolução para você, dependendo da palavra do ponto de vista. Cada um sabe o que é. Muitos esquecem de si e achando que apagando a fogueira dos outros vão se salvar e vão evoluir. Mas se tu tá em terra, filho da puta, é pra tu crescer. Não é pra dar limpar o jardim de ninguém. É pra limpar o seu cacete. A vida é sua. A evolução é sua, caralho. Coisas que tu faz, que tu vai passar pros outros, vai dizer da sua personalidade. Tu faz se quiser, mas se não tu veio, vai ficar olhando pros outros até quando? Ou vai ficar chamando as putas de gostosa? Chega em casa, vai cuspir na cara da sua mulher, filho da puta. Vai fazer de jeito, cacete. Pelos outros, por você, cacete. Abre o olho. Você sabe o que é evolução, amigo? Se tu não sabe, vai atrás, caralho. Vai descobrir. Evolução não é satisfação, amigo. Própria, caralho. Nem sempre. Condize com o seu propósito, cacete. Nas coisas que tu faz. Prioriza. Se distinta em primeiro lugar uma coisa. Agora, a arrogância e egoísmo é outra, amigo. Se eu ficar falando muito, é a falha até o conceito. Que a coisa é meio complicada, cacete. Muitas perguntas que tu faz a mim, até várias tipos de entidade. Às vezes eu só posso colocar a única coisa que eu posso colocar, por mais sincera e expressiva que seja, pode parecer apenas o meu ponto de vista. E quem sou eu pra ficar debatendo? Não tem como, cacete. Agora pensa, a palavra evolução não é limitada. Se vários princípios se baseiam numa encarnação, encarnação, a merda que seja, tu tá vindo aqui viver por tu ou pelos outros, cacete. A vida é tua, nego. A hora que eu enfiar a unha na sua ferida, bem fundo, quem vai gritar de dor é tu. Não sou eu nem ele. Cada um na sua sabe o que faz, cacete. Posso cada uma explicação sem fim. Cada coerência tá no seu interior, caralho. Reflete, olha. Pode ser até mesmo julgamento. Tu faz olhando pra minha cara. Mas tenta encontrar alguma coisa que preste, porra. Que faz sentido. Nem que você fala que bosta. Vai embora daqui. Tem nada a ver com isso. Sinal tá se tocando, tá achando caminho. Se coça, caralho, levanta. Pare de conformismo, de conforto. Ai, cacete. Vambora. Acredita-se em algumas formas de pensar que a função da pombogira é fazer amarração e se limita a isso. Por que que as pessoas criaram essa crença, Dona Maria Caveira? E a senhora faz isso? Eu te falo uma coisa. Sabem que muitas pombarias, muito do povo de Quimbanda, que não seria da Quimbanda também, se não fosse os trabalhos, a recorrência da dificuldade. Pombagiramar, facetes de amor, tudo isso está envolvendo o nome de Quimbanda. E tudo isso tem coerência, tem a ver com o culto, mas nem toda pomba ainda amarra, cacete. Tem uma aí, ô, Padilha das Almas, do Venego, ó, escrever carta de amor, fazer declaração, é ajoelhar no pé dela pra trazer o macho de volta. Segundo me consta daqui. Tu fala, tu tem namorado, tu tá é fudido, tá vai acabar o teu casamento. Então saiba pedir uma recomendação pra padrinha daqui. Não fala em amor, senão tua vida vai fuder. Eu faço trabalho no campo amoroso. Porém, não é muito aquilo que eu gosto de fazer, mas se eu me identificar com a mulher, com macho eu não faço não. Se vier macho pedindo, eu defendo prioridade feminina e compro briga e mágoa de qualquer fêmea. Posso até trazer um macho pra uma avalia, mas nunca vou trazer uma avalia pro macho. Eu quero que se foda. Tem Pombagira que faz. Tem Maria Caveira que faz. Tem. Depende do jeito que foi montada e usada. Depende do jeito que ela foi conduzida pra trabalho. Vai depender muito, cacete. Tu assentou tua Pombagira. Aqui minha Pombagira é Maria Mulando do Lixo. Acendamento, é picareta, macha, porrete, vai querer amarrar quem com essa porra. Pelo jeito só vai foder pro louco. Tu pega uma pombaíra, fica enfiando mão de coisa lá no fundamento dela. É cemitério, gosto de defunto, é foice, é porrete, caco de vidro. Ela nunca vai fazer bem é pra ninguém, cacete. Sabe escolher. Ter coerência na entidade que tu vai trazer pra casa. E tu sabe que essa porra de amarração é muito solicitada no meu deixo. É. A única que amarra aqui nessa porra, quem que é? Da noite. Da noite. Tá aí pra isso. foi montada para esse trabalho aqui na condição disso, cacete. Pede para ela, hein? Fica na boa, pede para ela. Agora pode pedir para mim, já fiz, mas... O mestre que eu sou é tinhosa, filho da puta, não dou nada de graça. Pode até pedir, não sei se vou dar não. Então faz na boa, consulta, analisa e vê também. Não adianta, cacete. Ai, meu marido, vem chegar aqui, arma o cabelo, bateu o pé, tadinho. Foda-se, tem nada a ver. Dá uma outra torneira pra lavar sua mão, que aqui não vai, cacete. Te vira, ainda mais ou menos assim. Eu tenho discernimento e conhecimento e faço o que eu quero nessa porra. Nem se o João bater os pés aí, bater os quebrar tudo, amarra tudo então, quero que se foda, filho da puta. Amarra é porra nenhuma. Aqui já tem a condição de amarrar. E outra, não enche meu saco, cacete. Amarra, puta que te pariu. Vai tomar no cu, eu tenho mais o que fazer. Tenho que cuidar do meu império, tenho que cuidar da minha missão de fazer. Não cuidou do seu macho? Foda-se no teu cu. Vai dar a bunda, mexe meu saco, cacete. Não adianta tu rir, caralho. Tô rindo, não. É, que a próxima que vier pra pedir pra amarrar, eu vou enfiar no teu cu, cacete. Mas é um assunto delicado de falar. Porque... tô falando que eu quero que se cale. Mas tu vê, é uma coisa que mexe muito comigo, o emocional das pessoas. Ficar refém de um sentimento perante outra pessoa. Parece que você é impotente, caralho. E as pessoas que chegam aqui, posso estar falando dando risada, mas as pessoas que chegam, não aqui eu quero falar. No geral, tu vê, pau vai fazer. Referente, quem nunca ficou dependente de outra pessoa? Fala, nego, quero se foda se é macho ou fêmea. Pode vestir até camisa de manga, fazer a cara feia que for. Quem nunca foi, cacete? E sabe como é ruim, caralho? Não pode brincar com dependência emocional. O equilíbrio psíquico das outras pessoas, cacete, que fica... Tem que levar a sério, ter coerência. Analisando seu passado. Dependência da casa de que banda? Se a casa de um banda que a porra que for, caralho. A casa tá aberta. Leva o nome do Exu. Fique sabendo, nego. Muito vai ser procurado, seja o que for, dependendo do estilo, segmento que for. Então, assim, tendo coerência para saber tratar os assuntos e ser conversado, cara. Pode falar da risada até xingar, mas sabe que é um assunto muito particular e muito sério. E é uma frágil sentimento, é uma fragilidade muito exposta no ser humano, cacete. E dá dependência assim, quem fala que não dá é o cu que não dá. Às vezes tu faz mais pelos outros que por tu mesmo, cacete. E só ter um simples abraço, um contato, que vai fazer tu lembrar. É, nego, tem que brincar. Eu não tô muito preocupado, tô falando no contexto geral. Essa porra. melhor deixo claro. Faço se quiser, mas não é muito minha praia pra frente, porque tenho coisa séria a ser feita. Meu propósito de evolução é outra. Eu não quero ganhar aplauso no tranca-rua do João Caveira, porque eu amarrei a Mariazinha no Zezinho. Não, caralho. Eu vou mais além disso. Eu tenho um nome a zelar. Meu nome a zelar. Eu tenho uma rena a cuidar, cacete. Eu tenho uma identidade firmada no plano astral, com personalidade e força que vão muito além disso. A casa está aberta para quem se possa procurar recorrer a esse assunto, mas eu jamais estarei limitada. Maior são falida para que meu nome seja lembrado. Mas saiba que o lixo que atua nas correntes de Kimbanda. Oh, são espíritos de personalidade forte, cacete. E não vai se deixar levar por nada. Muito acordado. Conversado. Então tem que se saber de falar. Desce aqui, nego. Você é caminho da salvação de qualquer um. E tem uma fila na porta. Todo mundo fazia o que queria. E aqui se resolvia. Mas não é assim, não. Não funciona assim, cacete. Quem falou aqui que funciona assim? Tem alguma placa lá na porta que eu me lembro, não. O nome do templo foi dado. Amado de Marlabelê, Boeixo João Caveira. Não tá escrito passaporte da felicidade. E vem que eu resolvo tudo. Não adianto isso, não tá escrito porra nenhuma dessa. Tá sendo falado nome de entidade, nome de divindade. Só que não é palhaçada, cacete. Ou eu que vou ter a obrigação de resolver suas dificuldades. Não sabe, eu te convido com uma parceira, um parceiro do jeito que tu quer, dependendo da sua condição. Se tu não sabe fazer isso, amigo, pode esperar seu velório pra você nascer de novo, infeliz filho da puta. Tu nem tem conseguido aprender isso. Vai tomar no seu cu, caralho. Vai se fuder. Chora no pé do Nazaré. Pra ver se a próxima vez ele te manda um beijo de ouro. Filho da puta. Não vem chorar, meu cacete. Como que a dona Maria Caveira agiria se um médium da Quimbanda, o seu aparelho, o seu médium, agisse com falsidade e traição, seja com a sua namorada, noiva ou esposa? A senhora castigaria ele? Cacete, vai tomar no cu. desculpa a ela, não a mim, cacete. Eu posso até piorar a situação, porque eu compro, hein, de mulher. Nossa, que desaforo, cacete. Então aí vai estar enroscada com duas, você sai, vai se virar. Depois fez a merda, fez. Oh, reconhece que fez. Vamos ver se depender, nós conversa. Se vale a pena também, tem que analisar, cacete. Todo mundo tem suas fraquezas. Não adianta falar que eu sou santa. Tu é santa, neguinha, é santo, cacete. Cada um tem a sua. E o caminho não é fácil, caralho. Quem fala que tua vida vai ser maniola. Quem fala que teu casamento é olho e flor o dia inteiro, não. E aí, quando aparecer dificuldade, tu vai saber lidar. E chuta aqui. Não vai errar o pé, cacete. E vai ajudar. Então vamos em frente. Mas não se esquece. Tá tudo bem anotado pelo povo. Que foi feito e que vai ser prometido, cacete. Então vai vendo. Não tem o que falar, cara. Veste a roupa preta e vem barreira, tá bom. Tira essa filha da puta daí. Não quero mais aí na minha casa. E pode arrumar a porra da bagunça que ela fez. Não tem nada a ver com isso. Dona Pombogira, nós estamos nos aproximando dos 10 minutos finais. Existe alguma diferença, as pessoas querem saber, na atuação da Pombogira Maria Caveira, que trabalha no culto da Quimbanda e a que trabalha em outros cultos? Ou cada uma tem a sua força conforme o foco e a fé do, da pessoa que trabalha com ela? Não. Se tu sair daqui e for passar, tu já vai ver diferença. Quem vai falar que não tem diferença do culto da entidade, cacete? A Maria Caveira de lá segue um propósito, segue outro propósito. Em muitos lugares, o nome deixou das falanges só usado como nome, caralho, de representação e manifestação. Eu sei que eu sou Maria Caveira, sei de onde eu vim, carrego minha essência, cacete. O cheiro do mar, caralho, minha personalidade. Agora eu não sei dizer de quem tá falando o quê, porque eu nem sei mais quem tá do outro lado. Se é a Maria, se é o Pedrinho, se é o José, o Manuel, quer que se foda. Quem tá falando ali é a Maria Caveira mesmo. Eu conheço, nego, muito bem. Te convido pra ir na minha casa, como tu já foi muitas vezes. Tu que sabe, ela tava falando. Se tu achou que é, se tu gostou da proposta, dá a mão e sai andando. Não pergunta pra mim se é ou não. Sua cabeça e um pegando rótulo pra colocar na sua garrafa, cacete. Fica na sua. É a Maria que tá com dor. Ela mesmo, não tenho dúvida. Agora, se tu não sabe o que é, inventa em modela um nome que possa ser digerido a ser pelos outros. Faz o que quiser. Não tá me orgando falar disso. Continua fazendo seu papelão, tocando seu sino. E vestindo sua batina, que porra que é essa que ele está falando? Qual mensagem a senhora passa para as mulheres que às vezes se tornam submissas para ver um homem brilhar? Matriarcal da reencarnação e disciplina humana. Já foi, meu. Me vê aqui com um pedaço de carne cura, tocando meu nome. Só isso, só. O resto. Vai aparecendo. Alô, irmão. Salve, muito grato à Maria Caveira por proporcionar a gente esse estudo com a senhora. Gratidão. Tá certo, muito obrigado. Nessa casa, nesse momento, nos trabalhos de hoje. Saravá no povo da minha porteira, dando proteção, eliminando daqui todas as energias contrárias. A nossa evolução, equilíbrio e prosperidade espiritual. Louvado seja sempre o Império Seu João Caveira, sua coroa seja elevada nos quatro cantos, sete reinos infernais de Quimbanda. Salve Xumã nessa casa, lá, o povo de Ganga, lá, o eixo. Gratidão, Sr. Carlos Souza, por mais essa experiência aqui na nossa casa. Seja bem-vindo de novo, Jefferson. Vale. Ah, meu Deus. Obrigado. Você sabe o que é evolução, amigo. Se tu não sabe, vai atrás, caralho. Vai descobrir. Evolução é satisfação, amigo. Própria, caralho. Nem sempre. Seu propósito, cacete, das coisas que tu faz. Priorizar, se tem que te lugar uma coisa. caveira é com certeza pedido realizado? Farofa com bebê, eu vou mandar tomar o cu.